Salvador, boa. 8-3600, pronto. 3600, boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9. Baixo travado. 6212, sentido de pouso, vento no 00 graus, 62 anéis. Livre pouso, pistão no 0, chané 6212. Luna 7 no 4, desço para 2000 pés, ajuste Luna 0 no 4, autorizado ILS, reforço estabilizado. Para 2000, Luna 0 no 4, Luna 7 no 4. Sete um quatro, reduza para 1809. Para 1809, não sete um quatro. O chame 258, chame torre 1895. Prestado 5258. Chame 258, GLS. É 258, continue aproximação e aguarde atualização de pouso. Guarde atualização de pouso, 6258. Solo, não, os 42, direito 219, solo. Direito 219, eu chamei 6212, boa noite. Outro ponto, 628. Agora autorizado, Ventura 00 graus, 8 mais. Outro ponto, 628. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 07, o portão Chané 6212. Zona 7 no 4, combo aproximação, torre 1895. Torre 1895, 7 no 4. Comandador, boa noite, Runa 754. Na final da pista 1-0, baixar travador. Ciente, continua. Aproximação, guardando autorização de pouso, 471 vai. Guardando autorização, 1-7 no passo. A 258, solo aos 44, direito 219, solo. 219, a 258. Solo Salvador, Oceano 628, Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 11. Alfa Juliette, Portão 11. Portão 11, 1-1. Positivo, Ciente, 1-1. 714, está na final, baixa através, joga o Ciente. Ciente, pouso, 1-0-0 graus, 8-9, 714. 714, pouso 1-0. Meia 643, destaba 2000 pés, ajuste 1014, cruzado ILS, reposto estabilizado. Batalha estabilizada, autorizou 2000 pés, gol 1643. No 4, solo aos 48, direito 129, solo. Direito 129, na 7, 4. Salvador, Boa noite, 1-9, 7-1-4, está liberado a pista. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 2. Alfa Juliette, Portão 2, Boa noite, 7-1-4, obrigado. Thank you. Type 5899, essa é a identificação, desça para nível 050, de Latituna. Azul 4062, essa é a identificação, chega da Mari, desça para nível 060. Estabilizado, voo no 643. Voo no 643, chame torre 1895. 1895, boa noite, obrigado. Boa. Cheque trem, livre pulso, Ventura 00 graus, 8 lanche. 760, 108, trem checado, baixo, voo 1643. Ajuste na 014. 2014, 5899. Fala, boa noite, 180. Tenho autorização Natal, por gentileza. Zero já aprovado, só um minuto, prepare a PUCA. Aguardando PUCA, obrigado. Kilo, prossiga. Um, dois, nove, só. No sistema não, tô checando com o centro de Recife, acho que eu tô aquilo. Bem-vindo para o Siga Via Alfa e repórter da Juliette. Com 1606, saindo identificação, chegada a Mari, desça para nível 050, retusa para 2509, número 4 na aproximação. Reduzindo 250, descendo para 050. Web 5899, autorizado ILS, reporte estabilizado. Livre ILS, reporte estabilizado 5899. Reprossegui Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 805, cópia. Reduza para 2509, número 5 inicialmente, na aproximação. É, deixa eu 060, 654, pode estar tá mantendo 2750. C5344, reduza para 229. Seguirá tráfego 12 horas, 8 milhas inicialmente. 2209, C5344. Azul 4062, desça para 2000 pés. 2000 pés, azul 4062. Para a cópia. Opinião 805. Já Salvador Natal, 370, nível, rota pisolou no zero, decolo no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Zipar, 5132, o transponder, controle 1208. Natal, conforme, vai decolar, tá, 10. água de queda na Puca, chamo de Bar. Tempo 132 e 1208. Portão 01, não chame o ponto para posicionar. Rodrigo, cara, fica 344, devido à restrição de velocidade, vai ter que passar uma área por 140. Sim. 35344, se não for possível a redução de velocidade, quando mais próximo se necessário, será vetorado. TP5344, vetoração para espaçamento, sequenciamento, curva esquerda, proa 040. Limite desta proa, radial 270 de Salvador. 040 esquerda, proa, limite da WP de Salvador, 0540. Estabilizado, WP5899. WP5899, complete aproximação, torre 1895. Obrigado, boa noite. Boa. Azul 4062, autorizado ILS. XAI pista 10, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, Azul 4062. Só 3891, reduza para 200 nós, desça para 2000 pés, ajuste 1094. 200 nós, 2000, 1094, só 3891. Oito para sequenciamento, mantém a proa 215, aguarde vetor para o curso do localizador. Mantém proa 215, André Bertanha. Bom, 1896, sem identificação, Mares 050, velocidade 2509. Então, 3891, no curva à esquerda, pro 175, inicia redução 1809. Esquerda 1975, 180 nós, 3891. Whisky 42, lá para o Whisky 10, conforme o plano, decola 17, curva esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, Fatato, intercepta o Whisky 42, segue conforme. 5144, transponder, controle 1208. 12, 2000, agora 606. Então 3891, seguirá tráfego, posição 11 horas, 5 milhas, um Embraer 190, 190 de grade. Gente, tá 3891, visual. 3891, complete esquerda 155, reporte estabilizado. 155, reportará estabilizado, 3891. Estabilizando o LS, o azul 4062. Azul 4062, complete aproximação, torre 1895. 1895, azul 4062. Trip 5344, desça para 3000 pés, ajuste 1094, 2009. 3000 pés, 0014, 5344. Quilo Patico? Ativo. Qual que é o B? 05, ótimo. Gente, chame a torre agora em 198.95. 5, ajustado Mi 14 para o táxi e decolagem. Tem um bom voo, até aquilo. Sim, chame a torre agora para autorização de táxi e decolagem. Solicito autorização de reboque do gate número 10 do pátio principal para o gate 5 do pátio 03. Paulo Salvador, bom. Gente, aguarde, Webjet 5899. Sabe da Web, Bruno Francisco. O 5899, siga via Alfa e repórter esse da Juliette, 5899. Alfa, chamante da Juliette, 5899. Aprezando 52, puxe bem questionamento, gate 612. 3152 inicia de imediato? Afirmativo, está 3152. Autorizado, meia dúzia, chama o táxi. Fala táxi, está 3152. O voo no 805 chama pro push? Oi? Chama pro push? Está chamado pro push. Está entendido, está autorizado. Afirmativo, está autorizado, se chama para o táxi no 805. Vai chamar o táxi, obrigado. Cipo 3344, complete direita 060. Tem que passar o localizador para a perda de altitude, Tareta. Sim. Torre Salvador, muito boa noite. Está 3891, passando sim para a baixada, travado. 3891, ciência, aguarde autorização de pouso. Aguardando.